mesmo que meus inimigos me chamem de irmão. Quero transformar meu ódio num eterno perdão. Quero que minhas mentiras se tornem verdades. Quero transformar angústias em felicidade. Quero sorrir para os maus e cantar para as crianças. Dar para o desanimado um pouco de esperança. Quero sorrir para os maus e cantar para as crianças. Dar para o desanimado um pouco de esperança. Vou mudar para melhor minhas atitudes. Vou transformar meus erros em plenas virtudes. Vou fazer penitência para pagar os pecados. Vou ensinar o caminho para quem vive errado. Quero sorrir para os maus e cantar para as crianças. Desanimado um pouco de esperança. Quero sorrir para os maus e cantar para as crianças. Dar para o desanimado um pouco de esperança. Se todo mundo fizesse o que quero fazer, o futuro mostraria o que Deus quer ver. Se no dia do juízo valer o amor, seremos absolvidos na lei do Senhor. Vamos sorrir para os maus e cantar para as crianças. Dar para o desanimado um pouco de esperança. Vamos sorrir para os maus e cantar para as crianças. Dar para o desanimado um pouco de esperança.